Almeida, da El, São Leda Bos, da Upper Whisky, 5-0. Após a Aldeia, após Galeão. 5-5-0 no transponder, 0-8 é o controle, o Rio 9-6-4-6. Firme, após a posição Leda, prossiga para a posição Eudes, o Rio 9646. Leda após Eudes, 9646 da Rio. Acompanhante, chame pronto. Camarão. Capitão 3858, torre. Obrigado, senhor. Ok, o comandante, recebemos aqui a informação da IS local que existe sim uma DLA, eles encontraram, acabaram de encontrar, porém, como o seu bando já havia vencido há 30 minutos, o sistema cancela o plano automaticamente. É, um plano está sendo confeccionado agora com o DOVE da companhia, via IS local, e informo que a gente vai trabalhar aqui o máximo possível para agilizar a sua cópia e pushback decolagem, ok? Ok, só tem previsão mais ou menos, só para fazer um comunicado para os passageiros aqui. Posso lhe dar essa previsão em mais ou menos... Eu vou contactar aqui a IS local e já lhe volto com a previsão. Tá bom, é só pra fazer um sítio pra não ficar... Aqui a situação ficar um pouquinho diferente, ligado, hein? Nada, ciente. Já eu volto com a informação. Muito boa noite, é o TAM 3305, 330 para Recife, no 06. TAM 3305, aguarde a cópia, Recife. Positivo, aguardando, TAM 3305. TAM 3858, torre voltando. Ok, comandante, a previsão para o tratamento do plano e aprovação é 25 minutos, ok? 25 minutos. Tá bom, obrigado. Nada. TAM 3305, cópia. Na sua escuta, TAM 3305. Ok, está autorizado Recife, o nível 330, via Peruísque 58, a decolagem da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, o controle 120, decimal 8, acione 5473. 330 Recife, via Upper Whisky 58, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca Caju, 1208, controle Salvador, 5473 do transponder, TAM 3305. Correto, TAM 3305, chame pronto no portão meia dúzia. Chamará, TAM 3305. NR6313, chame Recife, 133, decimal 25. Centro Recife em 133.25, Oceanair 6313. Tá 3858, torre voltando. O Tá 3858 na escuta da Torre Salvador. Escuta, prossiga, senhor. 3858, tá. Ok, comandante. Já corremos aqui atrás, eu agilizei aqui na medida do possível, já conseguimos seu plano, tá pronto pra cópia? Pedro Matilde, senhor. Pode prosseguir. Ok. Está autorizado, então, Fortaleza. O nível é o 350. Via Pesulu, 19. A decolagem dá 10, curva à esquerda. Subida Momo, transição Froti, o controle 120 decimal 8, acione 5511. Posso utilizar o 370 para Fortaleza, Viada, jogou 119, saída da 10ª, saída Momo, Froti, controle 120 decimal 8, transponder 5511-388. Correto, cotejamento, já está pronto para o pushback acionamento? Afirmativo, tá 3858. Ok, o TAN 3858 está autorizado de chamar táxi. Chamará o TAN 3858. Boa noite, Azul 509, tá pronto pra Copa em Campinas? Afirmativo. Autorizado, Campinas, o nível 360, via Upezulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive conforme o plano. Decolagem é da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda. E após Leda, DCT Bridge, para interceptar a Pesulu 16. O controle 120 decimal 8, acione 5502. Positivo, está autorizado para Campinas 360, para interceptar a Pesulu 16 até Belo Horizonte. Decolagem da pista 10, com curva direita, saída da El, Leda, DCT Bridge. A frequência de saída 1208 e o código 5502. Correto, Azul 5011, chame quando pronto, no portão 3. Brasil, primeira pronta no 3. 5011. Salvador, Rio 9646, para o pushback acionamento. Autorizado, Rio 9646, chame táxi. Autorizado, chamando para o táxi, Rio 9646. Para o táxi. Com 172 a bordo, mês 3 horas e 40, Altena, Johnny, uma pessoa. Ok, tá 3858, tá livre o táxi, via Pátio Índia, chame para decolagem no ponto espera da 1-0. Pátio. Tá 3-8. 9646 para o TACO. Estamos com 4 a bordo, 3 horas e 15, alterna Guarulhos. Copiado, Rio 9646. Está livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal e Índia. Chame na Índia para decolagem da 10. Pátio 3, pátio principal, chamar na Índia para decolagem 9646 da Rio. Tá pronto, são 3858, loja, ponto espera. Gente, está 3858, alinhar e decolar da 10, está autorizado. Vento 120 graus, 079. 3158. Para Guarulhos. Gostaria de adiantar a nossa saída? É a Dael Leda Eudes, o 9908. Que Dael Leda Eudes. Alinhar e manter a 10, Rio 9646. Alinhar e manter a 10, 9646 da Rio. Dá 3858, decolado aos 32, chame o controle. 120 decimal 8, boa viagem. Pode chamar, bom trabalho, são 3858. Obrigado aí pela comunicação, amigo. 5206. Dá 3305, autorizado, o Chibeca acionamento, chame o táxi. Autorizado, chamando para o táxi, são 3305. Então, muito boa noite, eu sou 3858, decola. Boa noite, está 3858, contato radar, sou para nível 350, saída Monfort. Confirme o nível 350, Monfort. Afirmativo. Está 3858. Salvador, tá 3258. Siga. Uma hora ela tá atrasada, teria a possibilidade de voar a frotilha pra gente? Aguarde coordenação com Recife. Coordenação em 3258. 9908, cópia. Siga, senhor. Autorizado, Guarulhos 320 nível, via Upper Whisky 50. Até Nilsa, November Índia, Lima, Sierra Alfa, Nilsa e após direto Guarulhos. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, Leda e após DCT Eudes. Controle 120 decimal 8, acione 5505. Ok, 320 para Guarulhos, uniforme Whisky 50. Na Dael Leda Eudes e após Nilza, direto Guarulhos, decolando da pista 10 com curva à direita, aciona 5505 e o controle saída 1208. O Rio 9646, decolado aos 35, controle 120.8, boa viagem. É ser 20.8, viu? Total 9908, cortejamento correto, chame para o push e acionamento no pátio 3. Mandei para o push e acionamento 9908. Controle de Salvador, Rio 9646. Controle. Rio 9646. Rio 9646, contato radar, sua para nível 320, foi aqui inicialmente Leda. Gente, da presente Leda, Rio 9646. General 6212, sem identificação, uma área desse para nível 050. E TAP inicialmente. Táxi chutando 3305 com 176 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Natal. Cliente na 3305, está livre o táxi pelo pátio e Índia. Chame no ponto zero da 10 para decolagem. Pátio e Índia, chame lá no ponto zero da 10, está na 3305. Tráfico total 9908, total 9908. Quem manda aquela posição é Nismo e após é direto? Ok, a posição é Nilsa, November, Índia, Lima, Sierra, Alfa, Nilsa. É copiado, ok? É na uniforme UISC 50 mesmo, né? Afirmativo. É, já na chegada lá em Guarulhos. Ah, na chegada Guarulhos, ok, obrigado. Hein? Nada. Hoje o TAN 3305, ponto esperado no zero, pronto. TAN 3305. Autorizado, alinhar e decolada 10, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado, alinhar e decolada 3305. Chame Recife 2545 ou Terra 2085. 2085, secundária, primária. 12545. 12545, primária, bom trabalho e grato. Grato, bom voo. E o 9646, chame agora Recife 133, decimal 25.